novinho que transa fora, tu vai na vontade e eu vou no gemido. Chegou zangado, hein? Que fuma fora, tu sente a brisa, eu sentando no pico. Aham, vou sentando sorrindo. Aham, vou sentando sorrindo. Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro, nós tem um menino. Aham, vai sentando comigo. Aham, vai sentando sorrindo. Aham, vai sentando comigo. Aham, vai sentando sorrindo. Vai sentando, vai sentando. Vai sentando e vai sorrindo. Aham, vai sentando comigo. Aham, vai sentando sorrindo. Aham, vai sentando comigo. Aham, vai sentando comigo. Vai sentando, vai sentando. Vai sentando e vai sorrindo. Aham, vou sentando sorrindo. Aham, vou sentando sorrindo. Vê se tu gosta pra fora, essa porra por dentro, nós tem um menino. Novinho que transa foda, tu vai na vontade e eu vou no gemido. Enquanto que tu pra fora, tu sente a brisa, eu sentando no pico. Aham, vou sentando sorrindo. Aham, vou sentando sorrindo. Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro, nós tem um menino. Aham, vai sentando comigo. Aham, vai sentando sorrindo. Aham, vai sentando comigo. Aham, vai sentando sorrindo. Vai sentando, vai sentando. Vai sentando e vai sorrindo. Vai sentando, vai sentando. Vai sentando e vai sorrindo. Aham, vai sentando comigo. Aham, vai sentando sorrindo. Aham, vou sentando sorrindo. Aham, vou sentando sorrindo. Vê se tu goza pra fora, essa porra por dentro, nós tem um menino. André Cedês, o Mural de Ibicoara.